Santa Catarina, Florianópolis. O ano é 2004 e nada mudou. Os homens continuam lutando pelo poder, usando armas e a violência causando morte. Ao meu redor, guerras, conflitos, ódios e dor. Aí eu me pergunto, existe amor num lugar onde máquinas passam por cima de vidas e sonhos? Assim eu vejo o mundo. Dramas, felicidades, paixões e medos. Obstáculos a vencer, carregando meus segredos. Todos os dias e noites tenho que cruzar os vales escuros da maldição e escapar da cidade dos inimigos. Não temerei ladrão, pois Deus está sempre comigo. SC Floripa do jeito que o diabo gosta. Favela, estão em guerra, maluco, cuidado, não dê as costas, não. SC Floripa do jeito que o diabo gosta. Favela, estão em guerra, maluco, cuidado, não dê as costas, não. Vida bandida, autodestruição, contagem regressiva, plom, plom, plom. Vacilão, tô caia, não fique dando boi. Encapuzado e armado, uma cobrança lá se foi. Manos do corre, se liga, maluco, pai de família. Morre até o senhor que carrega uma bíblia. Morre sem saber, tiro de onde nem porquê. Na favela é assim, a lei é sobreviver. E o governo reclama, diz que sou moleque revoltado. Drogas na esquina e no beco eu ando armado. Presenciei várias fitas, manos caíram no chão. Também caiu minha lágrima ao perder um irmão. Seguido pelo certo, na humildade. Nascido numa ilha quente, sou realidade. Pouca idade, carrego comigo atitude, proceder. Sou da favela e não gosto de perder. Primeiro, segundo, terceiro lugar. O importante é competir, mas eu gosto é de ganhar. Querendo ganhar versus rivalidade. Mano, cresce o olho e começa a crueldade. Isso você vê em todo lugar. SC, SP, RJ, o bicho vai pegar. Hoje chove sangue, não tenho medo de me molhar nem de olhar. Fazendo cara feia, robozinho do sistema. Aí maluco me odeia, maluco me odeia. Olha de canto, se liga maluco, qual é a sua? Meu negócio é adianto, mas a guerra ainda continua. Na madrugada eu tenho medo do silêncio, interrompido por rajada nos becos de 9:45:40. Com uma dessas na mão, que você acha que o mal você enfrenta? No vacilo ou na sorte, o mal está em vantagem. Malandragem, o que que você tem a cara e a coragem? SC Floripa do jeito que o diabo gosta. Favela, estão em guerra, maluco, cuidado, não dê as costas. SC Floripa do jeito que o diabo gosta. Favela, estão em guerra, maluco, cuidado, não dê as costas, não. De cima da laje, homocosado no beco. É veneno no olho, encapuzado, sentou o dedo. Como se fosse a lei da selva, a caça e o predador. Atitude predomina, de que lado eu estou? Malandragem todos têm, cada um no seu corre. Deus ilumina assim, mas não abuse da sorte. Eu tenho fé, que aqui se faz, aqui se paga. Justiça, vingança, lei divina ou na bala. Não dê as costas, não curve sua cabeça. Corra, se socorra, se possível, antes que cê morra na masmorra. Várias pessoas se foram de forma à toa, porque deviam droga pra um cara gente boa. Ruim, tá difícil de viver, não só pra mim. Sentei pra ver a correria na escada. Vários caras que comprava droga, que eles mesmo se matavam. Ha! Tiros na noite, crianças vendo desse jeito, convivendo, aprendendo e desenvolvendo o lado ruim dentro do seu interior. A raiva que ele recebia na pistola depositou. Se formou de um 5557171 21. Cli, clé, bum, lá se foi mais um. 2238 antes dos 18, assinou um 12. Moleque de ontem não vive como hoje. Antes era assim, um monte, então me conte. Criança vendendo doce no sinal, no terminal. É mal educação, doente, em fase terminal. Engraxa por R$1 a sua cara de pau. Engravatado animal que acha isso normal e tal. No jornal, sangue escorre da página policial. Criança matando gente, parente, pra ganhar moral no morro. Gritos de socorro na madruga. Mais um corpo estirado, furado, cheio de pipoco. Qual será a reação materna? Sorrisos ou choros na favela, tudo que cê vê, pra nós é pouco. CDB, CBI, CBB, só vejo loucos, CMC, o quê? CMC, VLP, MC, fogem dos porcos. CDM, BXD, SD, paz pros mano, vou sentido ao centro, fogo contra fogo. MCO, MCD, ND, 25 que há, monte serra pra encerrar, paz pra todos os loucos. SC Floripa do jeito que o diabo gosta. Favela, estão em guerra, maluco, cuidado, não dê as costas. SC Floripa do jeito que o diabo gosta. Favela, estão em guerra, maluco, cuidado, não dê as costas, não.